passa. E eu sem ninguém, cadê? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, que nem ligou, manda um WhatsApp pelo menos. Cadê você? Estúdio 3D, Indigravações. Quem não voltou pra me fazer sorrir? E então cadê você?